Puta, mano, tem que ligar pro Paulão, ó. Chega mais um invitado. A festa é muito louca e vem você também, vem. Alô? Quem fala? E aí, Paulão, eu tô já, mano. Ô, e aí, mano, como é que tá a quebrada? Ô, a quebrada tá firmeza. E aí, vai vir tocar na nossa festa aqui? Ô, mano, só se for agora então, o véio vai colar lá, mano? Puta, o véio foi pro outro rolê, mas depois ele vai chegar lá. Ô, firmeza então, mano. Vou colar lá, daqui a pouco eu tô aí. Certinho, tô esperando. Falou aí. Ô, e aí, Tuiá? E aí, Paulão, já chegou, mano? Ô, mano, cheguei, mó embaço com o som, ó. Mas graças a Deus, cheguei a pampa aí, mano. E aí, qual que é dessa festa aí, mano? A festa tá mó barato, a pai de mano, a pai de mina. Ô, da hora, mas fala aí, qual que é? Mostra pro pessoal como é que é essa festa aí, mano, velho. Ah, a festa é tipo assim. São maloqueiros, doidos, loucos, pirados. Rolê de madrugada fica engraçado. São várias pules que acontecem, né? Vou tirando minha onda, procurando meu filé. São várias minas aqui nesse lugar. Não tenho compromisso, hoje vou representar. Vixe, laiá, que morena de mil grau. Quando passou aqui fez vagabundo passar mal. Nem me leva mal, vou seguindo pelo rastro. Rabo de saia tá no papo, dançando no compasso. É mal barato e é legal, curti na moral. Só mano firmeza, rap tradicional. E eu não sou tal, tipo James Brown. Não sou nenhum bandido da cena do Lalau. Mas hoje é hoje na bola de meia, no meio da ilha, na picadilha. Chega mais, vem que tem. Vamos pro meu biombo, vamos pro meu harém. Tô no pião de rolê dentro da festa. Mina chega, mas vamos trocar aquela ideia. Tem namorado, deixa quieto, prazer em conhecê-lo. Eu continuo no rolê, tomando cerveja, curtindo na moral. Todo mundo igual, sem preconceito, assim que é legal. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Olha só quem tá chegando, mano, véia, demorou. Cheguei de grande estilo, descendo da carripa. Já tem mina apagando, eu já ganhei a fita nessa balada animada. O fato se repete, eu já tô ligado que essa noite promete. Tem muito mano que eu não vejo há mil anos. Uns estavam presos, outros se adiantando, mas tudo bem. A festa é pra curtir, aumenta o volume que eu vou me divertir. É só doideira, cachaça na cabeça. Somos todos irmãos, vou levar na brincadeira. Cerveja, churrasco e mulher me envolveu. Foi essa vida que eu pedi a Deus. Festa como essa é um em um milhão. Parece combinado, só tem sangue bom. Sem miguelar de ser panela de vantagem. Sem colha, não vou passar vontade. Sem trairagem, sem pilantragem. Sem bico sujo, sem maldade. Só personalidade, a igualdade da festa vai representar. Te convido agora, venha pra cá. Chega mais. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Sabadão é madrugada toda, nossa. Vou curtindo a milhão, meio termo em ação. Maloqueirada da quebrada, colou em peso. Quem? Samuel, JR, MCL, feijão e beijo. Grande estilo, proceder ilimitado de coragem. Bruce, Pena e Buda, chapando a paisagem. Negro, Jefinho, chegou com a G. O time já tá feito, o dado foi ali. E não vira, vira, virou competição. Bilu, Maurício, Marcelo, Mijão. Olha o Lena, fantasia, cabeça chefe do dragão chinês. Já reclamando que pularam a sua vez. Eu sou pirado, irado, 100% um arrigado. Virada, squash no comando DJ Paulo. Já viu luta, o Mu sangue bom. Beto Frank, Cisso alemão. Osney, Dudu, Silvio Japão. Tunai, Junião, Haroldo Xandão. Vamos chegar, vamos se acomodar. A cachaça tá aí, quem não bebe tem refri. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também, vem. Também, vem. Chega mais, vem que tem. A festa é muito louca e vem você também. Mas como tudo que é bom dura muito pouco, já tá amanhecendo, eu já tô muito louco. Já tô saindo fora, tô cansado, vou embora. Falou gatinha, eu te trombo a outra hora. Todo mundo satisfeito, ninguém achou defeito. Comeram pra caramba e gelaram o peito. Esta festa foi chapada, sem treta, sem nada. Agora vou dormir e acordar de ressaca. Nem te falo, tirei foi mal barato. Vi muito mano sendo carregado. Espera aí tuia, que eu vou me despedir. Tenho que agradecer porque eu me diverti. Falou, falou rapaziada. Obrigado por tudo, me desculpe alguma falha. E antes de mais nada, me abraça a inteira. Vou embora sem por hora, de carripa na doideira. Falou, demorou até mais. A festa foi da hora, de mil grau foi na falou, paz. Falou, demorou até mais. A festa foi da hora, de mil grau foi na falou, paz. Foi da hora de mil graus, foi era isso. Cadê minha carona? Sei lá, mano. Cadê o mano véia naquele carro bomba? Tá limpa, tô a pampa, eu tô ligado nessa trama. Tia, essas horas fez do banco uma cama. Deixa quieto, bem me quer, mal me quer. Não, eu fico aqui parado, eu vou embora a pé. Falou, rapaziada. Opa, tô saindo fora, te tromba outra hora. Ô, falou, irmão, aí. Vai pela sombra, tuia, certo? Aí, bons sonhos, falou? Falou pra você, até mais aí.